mais. Não vejo em você a pessoa que eu amei demais. O que tava dando certo agora deu errado. Não é que eu queira reviver o nosso passado. Antes de falava de amor, que pena que a nossa voz já se calou. A cama que dormimos não tem mais calor. Dois estranhos perdidos tão perto ou distante do amor. Que pena que a nossa voz já se calou. A cama que dormimos não tem mais calor. Dois estranhos perdidos. Como dois tiramos um. Hoje somos só metade. Chegamos em lugar nenhum. Hoje somos só metade. Como dois tiramos um. Hoje somos só metade. Chegamos. Chegamos em...